Answers to group 6C. The example is: onde é o correio? O correio é aqui perto. 1. Quando é o jogo? O jogo é amanhã. 2. Quem são eles? São meus amigos. O que são vocês? Somos atletas. 4. O seu carro é bonito? É, sim. 5. De onde você é? Sou de Goa. 6. É necessário parar agora? Não é necessário.